paixão. Que dor esquisita, doença maldita que o diabo inventou. Amor é ternura e bondade, traz felicidade, foi Deus quem criou. Pecado, fuxicos, intrigas, ciúmes e brigas, obra da serpente. Perdão é sinal de esperança, é a luz da bonança pra alma da gente. Homem é o animal da terra que mais manda e mais erra, feroz lobisomem. Nesta canção, você é o perdão, é a glória, é o amor dessa história, é a minha salvação. Feroz lobisomem. Mulher, nasceu pra sofrer, mas tem o poder de salvar o homem. Eu sou paixão, sou pecado, sou tudo de errado que há nesta canção. Você é o perdão, é a glória, é o amor dessa história, é a minha salvação.